Atenção, esta cópia do Windows não é original, você pode ter sido vítima de falsificação de software. Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui, Leroy Jenkins, Godoka, Physical, Physical, Come on, guys, Physical. Temos o Zeist, Peligro, Perezical, Perezical. Temos também o Flamer. Ah, escanteio. Corno. E também o Gariba. Corno. Tafarel! É a pior imitação do Galvão do ano! Me esponja agora. Ah, então, galera, estamos aqui reunidos para fazer mais um podcast de joguinho. Dessa vez, falar sobre jogos de esporte. É, então... Essa foi a única desculpa que a gente achou pra ficar falando frases do Campeonato Brasileiro, um jogo podcast. Como se precisasse de desculpa, né, cara? Como diz um amigo meu, são jogos e jogos. A gente já falou de jogo de luta, já falamos de jogo de corrida, jogo de não sei o que, agora vamos falar de jogos esportes. E vamos começar logo essa porquê. Yeah! Querer pericar. Fica até aí, ó. Berserker Barrage! Berserker Barrage! Deixa o louco nos errados. Então, galera, vamos começar logo isso aí. Seguir. Puta, velho, justo comigo que eu não separei nada de pauta, cara. Então, o Zeist que é videogame. Ah, não, eu posso falar, eu posso falar. O Zeist que é videogameiro, então. Então fala aí, Zeist, vai. Cara, acho que um dos primeiros que eu me lembro é aquele joguinho de boxe do Atari, cara. Uou, aquilo era foda, cara. Eu lembro de um jogo de judô, eu não lembro de um jogo de boxe. Box é aquele que era o... Tipo, tu via só a cabeça, o braço e o nariz dos caras, assim, cara. Não, é esse? Do Atari? Do Atari, sim, cara. Do Atari. Esse aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar a imagem aqui. Ó, eu não separou já a imagem. Não, separei não. Pesquisei agora. Esse aqui, ó. Nossa, o bagulho é uma pintura surreal, praticamente, né? Então, eu lembro de um que eu acho que era judô, pelo que eu me lembro. Tenho certeza, tá ligado? Não, cara, parece foi... minhoca do MIB, uma coisa sexo oral na outra, sei lá. Que legal que vocês não conheceram esse jogo, cara. Conheceram, cara. Enquanto você dá o soco dali do cara, massa, tá ligado? O que eu acho incrível é que tem o logo da Activision 100% do tempo, tá ligado? Não, olha a capa, velho, que incrível. Essas capas da Atari eu adorava, cara. Olha só. O realismo é impressionante, cara. Nossa! É bem condizente com o jogo, vai. Mas, mano, o que você vê pela essa capa? Eu vejo que tem um negro gay tretando contra um branco gay, tá ligado? Numa mesa de bilhar, porque porra. Uma mesa de bilhar. Isso tá parecendo, cara. Não, cara. Cara, ele tem muito mais cores do que o Atari é capaz de fazer, tá ligado? Sim, e ele tem luvas, por sinal. Nossa, velho. A gente chamava que era o jogo dos caranguejos, cara. Eu acho que eles têm vitiligo, velho. Na moral, isso aí tá foda, cara. Aqui, não, cara, você olha essa capa, cara. Olha essa capa, um defendendo que a onda se comporta como ondas e a outra se comporta como partículas. E os caras estão sendo na porrada. Era mó vibe, cara. Cara, era mó vibe, cara. E o Evan, você sabia fazer aquele esquema lá que os caras, tipo, travavam assim, o soco, porque, tipo, Eles batiam a luva um no outro e tipo. Sim, tu ficava num canto lá e o cara também. Ficava os dois batendo a luva ali. Não saia do lugar, bagulho. É, não saia do lugar, cara. Você tinha que arriscar levar um golpe pra. do Clint, cara. Altas técnicas. Pô, cara. Pô, Atari tinha o. Ele tinha um tênis também, que era muito legal. Puta. Ah, não, eu ia falar do tênis. Não era Atari, era do Nintendinho que tinha um tênis que o Mario era o juiz que ele roubava pra caralho, né? O tênis do Atari é esse que eu mandei. A gente não sabe muito bem se é um tênis também, né? Porra, cara, você tinha que ter imaginação naquela época, cara. Não é da de mão beijada as coisas pra vocês, cara. Isso aí é um jogo de tênis, cara. É, tem até sombras negras com o negócio só pra bolha, isso aí. E Activision de novo. Sim, Activision. Tem até a porra da sombra da bolinha ali, cara, olha só. Caralho. Sim, cara. Mano, eu tô perplexo porque tem, olha, uma, duas... 3, 4 cores, velho. Eu não acredito, mano. Eu tô perplexo com isso. E tinha aquele. Tinha um jogo que destruía os controles, né, Luiz? Ah, o. Decathlon. Decathlon. Ah, sim. Era esse aqui, olha só como o jogo já é mais colorido aí, ó. Olha só. Bota na massa, nossa, né, mil cores, cara. Você tá louco. Cara, isso eu só joguei no emulador, velho. Caralho, esse... tem mais cor que a minha caixinha da Faber-Castell de Grosso. Cara, esse era o jogo que fudia com o controle, porque tu tinha que ficar punheteando a porra ali e dar peça aí. Oi! Opa! Anotando aqui nas referências, sem punheta. Vou mandar aqui, ó, pra vocês, ó, melhor resolução aí, ó. Nossa. A versão do. Ah, não, é a do Atari. O Decathlon, a primeira vez que eu joguei foi no computador do meu primo, cara. Tu tinha que ficar girando a porra da alavanca do Atari, cara, até destruir pra ele correr mais. Não, isso que... E aí depois, quando teve Olimpíadas do Super, e aí você ia lá e perdia. Ele tá vendendo uma pizza? Que porra é essa? Uma tocha, cara. Porra, pizza, tocha, cara, velho. Que você tá falando? Tocha, caralho. Poxa, olímpica, mano. Pô, vocês não têm ideia nenhuma. É um sorvete. É uma casquinha. Uma casquinha gigante, cara. Vai dizer que vocês não entendem. Tá levando chope pra mesa, assim. Vai dizer que vocês não entendem essa imagem, tá? Vai dizer que eu não entendo essa imagem que eu mandei do outro jogo da Atari. Não, esse aí eu não manjo, não. O que tá acontecendo, cara? Esse esporte aí é pessoal. Ah, o Custer. Esse Custer Revenge, cara. O que tá acontecendo? Esse esporte aí não é muito bom, não, hein, cara? Não, que isso. Melhor que todos. Mano, por que tem alguém que não tem pernas e tem uma pirocona enorme ali, cara? Eu não consigo entender. É o General Custer, cara. Não, cara, na verdade, cara, ele tá enfiando a perna, entendeu? Ele tá... Ai, caralho, tá fazendo um leg fuck com alguém, cara. Caralho. Até mesmo pesquisar leg fuck, com certeza deve ter em algum lugar. Com certeza. Eu vou até pesquisar, pera aí. Computados aí. Vamos ver. Leg fucking é um termo válido. Nossa. Pera aí. Um segundo, gente. Ah, nos primeiros resultados não achei nada, então não vale. Pronto, pode voltar pra programação. Precisa do KD. Brincadeira. Não, cara. Eu vou pesquisar no Baidu. Pra ver se eu acho. Tinha mais algum do Atari que tu lembra? Não tinha um jogo de motocross no Atari também? Não é Side Bike, não. Não, Side Bike já é do Nintendinho. Ah, Interlagos, cara, no Odyssey, cara. Ó, tinha jogo de boliche que eu lembro. Tinha um futebolzinho. Ah, peraí, Pong? A gente não pode considerar Pong como um jogo de esporte? Pode, né? É, de tênis, né, de certa forma. É, um ping-pong mesmo. É. Como o próprio nome já sugere. Aqui, cara, quer ver? Eu acho que esse aqui foi o primeiro jogo que eu joguei, assim, na minha vida, tá ligado? Cara. O quê? Caralho, vai ver bem simplão, velho. É, Interlagos, cara, no Odyssey. Que sensacional. Nossa. Cara, acabei de achar aqui a do o Pelé Soccer, cara. O quê? Hã? No Apoatari? Olha essa imagem, cara, olha essa imagem. Que? Ah, ele é soccer, cara. Entender. Porra. Olha a capa aqui, ó, cara. Essa capa é incrível, cara. Parece que tá jogando Pong, cara. Understand! Pra falar que é o Pelé, botaram a tela preta, né, cara? Ele tá fazendo aquele cumprimento lá do Star Trek, é isso? Com os dois dedos juntos, assim, de cada lado. Cara, e o Pelé é soccer, velho. Entendi. Eu tô vendo aqui, parece que é um jogo de botão, essa porra. Eu acho que era, cara, era um emulador de jogo de botão. Olha a porra do jogo aí. Que isso, cara, tô vendo duas sujeiras, três sujeiras de cada lado, velho. Porra, é essa? Parece um daqueles pibolim, tá ligado? Uhum. Mano, é muito feio, cara, é muito feio, cara, tá louco. Vou procurar a propaganda no YouTube. É do YouTube mesmo, cara, tem a propaganda. Não, melhor não procurar, não, cara. Que é isso? Eu lembro que tinha um futebolzinho também, que era uns bonecão tosco e tal, bem cagado. Pô, cara, tem o cara do Jabá jogando basquete. Olha só. Não, você tem que ver esse comercial aí, cara. Pô, o basquete do Atari, cara. Olha aí, cara. Puta, não tenho, nunca vi. Cara, é esse mesmo. Eita. Não, o basquete tá bem maneiro. Carinha do Jabá. Eita, pô, não tem áudio? Tem. E o Mario Andretti, cara. Aquele ali é o Mario Andretti? É o tamanho do aluno. Mano, tá sem áudio. E o Pelé, cara. Pelé, cara, eita, todo mundo aqui, ó. Tá sem áudio, velho, ou não? Não, cara, tem áudio. Caralho, carinha do Jabá, tem tá áudio? Muito desgraçado. Ih, bugou aqui pra mim. Ele tinha acabado de pousar o avião, cara. Cara, que incrível, velho. Muito bom. Vamos pro próximo, então. Vamos sair da tarde, já que... O Pelé... Mas, não, só queria ressaltar que o Pelé tá muito feliz, cara. Tá muito feliz. Bom, vamos sair daí, porque já vi que vocês não manjam nada de Atari. Também, porra, eu tenho 20 anos, cara. Eu tenho 25, velho. Ah, mas, cara, o pessoal baixa renda e compraram Atari quando tinha saído o Mega Drive, já. Quando vocês estavam jogando tipo Atari... Tipo, eu comprei Mega Drive quando saiu o PlayStation, né? Ó, oh, quando saiu o PlayStation, eu comprei meu Master System, cara. Caralho. Vocês estavam jogando Atari, eu não era nem planejamento ainda, cara, pra vocês terem noção. Tá ligado? Então, cara, tá, quem chama o próximo aí? Pode ser eu, porque já que eu não falei do outro naquela outra hora, eu posso falar agora. E eu não pesquisei, né? O pior de tudo foi isso. Porra, velho, queria falar de uns... Já que a gente tá... tentando dar uma evoluída, vou pular uns anos aí e falar do Super Nintendo, cara. Tipo NBA Jam, velho. Porra, NBA Jam, cara. Mano, eu ouso falar que foi o melhor jogo de basquete, talvez de esporte, que eu já joguei, cara. Foi, cara. Pô, NBA Jam. É muito doideira, é muito foda. Pum, chacalaca! Um chacalaca, era quando. Não era quando a bola ficava com fogo e você enterrava, né? É, eu acho que quando fazia duas seguidas, acho que ela ficava com fogo. Então... On fire, ficava on fire. Fire, né? Aí depois quando você enterrava, eu acho que ele falava boom chacalaca, não lembro direito. Uhum. Cara, esse jogo é incrível, mano. Foda, velho. E a versão que saiu pro Wii depois, cara, eu curti bastante, velho. Eu cheguei a jogar um monte, assim, cara. Não, mas ele era o quê? Era uma versão de lado também, de dois carinhas? Sim, e tal? Sim, não. Era igual do. Ah, é, só fizeram um port. Pra... Uhum, ah, não, tá em 3D, tô vendo aqui. Não, sim. Mas, tipo, a jogabilidade era mesmo estilo do Super Nintendo. Super Nintendo. Era em dupla e... E os caras podiam ficar cabeçudo também. Tinha. Na verdade, cara, eu não via muita diferença do ativado pra desativado, essa porra, porque pra mim, tipo, ele já era cabeçudo normal ali. Não, ele já era cabeçudo normal, mas, mano, era engraçado quando você ativava o bagulho, que ele ficava um puta cabeçolão enorme, tá ligado? Era que os caras iam cair, tá ligado? Na porra. Era muito foda, cara. Esse jogo é muito bom. E a versão do Super Nintendo eu peguei pra jogar, tipo, uns 2 anos atrás com a minha irmã e tal. E é incrível, cara. É muito boa até hoje, cara. Muito boa mesmo. Assim, não, é muito foda mesmo. Muito foda. E por isso que eu disse, a versão do Wii, assim, pra mim não perdeu muita coisa, hein? Me diverti risada, igual, assim, tá ligado? Tipo, se der pra dar umas risadas, mano, já cumpriu o objetivo, porque o bagulho é muito da hora. Exatamente, pô, era muito massa, velho. E era, pô, de dupla ainda, né, cara? Então eu jogava com um colega lá e ficava, pô, passa pra mim, filho da puta! Aí não, tipo, o brother queria só tentar a cesta no meio da quadra, sozinho. É. E errava ainda na porra. Sim, errava feio. Quando. Errava rude. Quando batia o relógio lá, ele tentava dar uma tocar de qualquer jeito, assim. Sim, pra ver se acertava a última, né? O cara não conseguia. Às vezes rolava, mas eu nunca ganhei por causa disso. Ou eu já tava perdendo ou eu já tava ganhando, né? Sim, sim. Cara, tu falou nisso aí, cara, me lembrou um outro que eu adorava, que era o Looney Tunes Basketball, cara. Mano, esse era muito bom. Esse jogo era demais, cara. Eu tava olhando aquelas imagens que deu muita saudade do jogo. Não, Caribe, você falou que a tua pauta era o outro, não era esse. É que eu pensei nesse também. Looney Maníaco. Ah, tá. Esse jogo era bem da hora, cara. Esse era legal, bem... ele era também, era de dupla, né, cara? E é legal que tinha o poder, tipo, tu atirava uma torta na cara do. Sim, o Frangolino ele atirava, se eu não me engano. Isso, é, cada um deles tinha um poder, tipo, eu lembro que. O Taz girava e ia bem rápido, ia deixando os caras stunados, assim, isso. Cara, era bem da hora. Eu lembro que o Marciano colocava um imã na bola que ia até a cesta. E o Coyote também, o Coyote largava com aquelas Get Acme assim na bola pra ir direto. Uhum. Era muito bom esse. Mano, a gente tem que gravar uns shots desse jogo e do NBA Jam, velho, do Super Nintendo, na moral, mano. Ah, esse joguinho era muito divertido. É bem maneiro, cara, tá louco. Deu vontade de jogar também, tinha umas vozinhas e tal, mas. Puxa, foi nesse jogo que eu descobri o nome de verdade deles, tá ligado? Porque. O Hortelino tava como Elmer Food e o... Ah, é porque até então só vi em português. Claro, né? Foi quando eu descobri o nome verdadeiro deles. E o outro lá, o que tá tiro lá, o que é o Yosemite-san, né, em inglês. Eu não lembro como é que é o... Eufrazino, né? Eufrazino. E o... Eufrazino, o gato lá, né? O Frajola é Sylvester, tá ligado? Pô, Sylvester. Caralho, tá tudo errado com esses caras aqui. Esse jogo é pirata também, esse jogo é pirata. É fake. Mas era muito legal, cara. Os dois sim, era muito divertido. Tanto esse quanto o NBA Jam. Nossa, achei uma imagem aqui agora que eu tive uma camiseta com essa imagem. Mandei qual? Puta semana, é muito antiga essa imagem. Ah, eu também tinha. Esse é padrão. Nada, CA, velho. CA de 20 anos atrás, era tipo isso. Ai, ai, ai, ai, ai. Quer falar, Gariba? Aproveitando que a gente tá nessas vibes de. Cara, é porque o meu jogo é tipo um jogo que eu jogava quando eu era muito pequeno. Eu mal lembro dele, tá ligado? Eu lembro pouquíssimo dele. Eu sei que é tipo uma pegada meio Olimpíada, tinha alguns esportes que eram. Tipo, salto com vara. Ah, esse era do Tiny Toon, né? É o Tiny Toon, exatamente. É o Tiny Toon. Uhum. É Tiny Toon, é. Até falar do Tiny Toon. Eu lembro que tinha mergulho, tinha futebol, tinha. Tinha arremesso boliche, arremesso de peso. Arremesso de peso. É, tipo isso. Eu acho que tinha tênis também. Não, beisebol, se pá. Eu não tenho certeza agora. Era, eu tô olhando aqui as imagens aqui, esse do arremesso, ele tinha o de. Pulava do avião lá, tinha que acertar a mira na casa do coisa. Mas tinha. Eu lembro que eu tava entre bem nesse jogo e me dei mal lá no salto com vara e eu não conseguia passar adiante. Ah, é, tinha salto com vara também, é verdade. Eu lembro que o que eu mais jogava era de futebol, eu acho que ele era bem legal, velho. É que ele tinha, na verdade, tinha que ir passando, né, os eventos pra continuar seguindo adiante, assim. Ah, não, sim, mas é que minha melhor memória era de futebol, tá ligado? Uhum. Eu jogava. Eu achei uma imagem aqui do levantamento de peso. Porque ele tinha um de aventura dele, que era muito bom, né, cara? E aí uma vez eu aluguei esse por engano, eu aluguei achando que era o de aventura e era esse das Olimpíadas. E é bom massa. Também. Mas era péssimo. Eu achei que a imagem do levantamento de peso era bem legal, cara. Só que tinha muito esse negócio de precisão, assim, ó, que eu perdia porque eu não sabia o que tinha que fazer na hora, tá ligado? Apertava tudo. O pior é que esses jogos antigos de esporte não tem precisão nenhuma, velho. Tem que ir na mesma loucura, às vezes. Não, que na verdade, tipo, esse aí tinha um círculo passando, tu tinha que apertar sempre que tu estivesse perto. Geralmente é uma barrinha que fica indicando o lugar mais perto que você tem que apertar, mas... Ainda assim, se para mim. Meio... amor pelo seu controle, cara, é tranquilo. Se para mim aleatório também, sempre, eu acho. Tipo, caralho, né? Esse do disco aqui era super difícil, cara. Era o que me ferrava, não foi? Porque a barrinha girava e tu tinha que atirar o mais próximo possível do meio ali, né, cara? E ela super... Ah, então acho que não era disco, não. Era... Não era, desculpa, não era beisebol, era esse disco que eu tava confundindo. Ah, tá. Pode ser. Ah, e ali tinha outra barrinha que era do. De altura ali também, né? Tem duas barrinhas, né? Nossa, mano, faz muito tempo que eu não jogo isso, cara. Tinha de. Caralho, faz muito tempo mesmo que eu não jogo isso. Tô pegando as imagens agora e. Não lembro de nada. É muito diferente do que eu lembrava, cara. Tiny Toons. Ou tinha basquete também, cara. Mais de Wax Parts. Ah, não, eu vi um Tiny Toons Adventures Alchemy All Stars. Se para só de basquete, sei lá. Ah, tinha uns que não tinha nada a ver, né? Tinha arremesso de martelo, que aquela bosta é uma bola com que não tem nada de martelo ali. Mas não é martelo mesmo. Mas é martelo, o nome é martelo. Ah, eu sei. Eu sempre fiquei indignado por isso. Tinha ski, corrida, porra, tinha evento pra caralho. Pegar a rum aqui pra dar uma olhada depois. Mas no fim das contas eu vou acabar jogando de aventura, que não é legal. Continuando aqui, Edson. Cara, nunca fui chegado em jogo de esporte. O meu primeiro contato foi quando eu peguei emprestado a fita de um amigo meu que vinha 11 jogos do Mega Drive. Uau! E entre eles, o maldito California Games, cara. Que quebrou altos controles, cara. Jogos de verão. Eu jogava essa porra. Cara, eu jogava o skate, o carinha do skate por um minuto, do patins por 30 segundos. Mano, eu nunca conseguia fazer manel da nenhuma. Eu saía e caía. O surf, ele já entrava no game over. O máximo que eu fazia era ficar jogando peteca, cara. Então, o peteca era mais de boa, cara. O mountain bike também, que era de boa. Não, esse problema é que, assim, ó, esse do peteca, cara, ele ficava horas lá, só que a gente não podia fazer o que dava ponto de verdade. Exato. Né? Ele tava fazendo peteca merda. Só petecava merda, mas só eu tinha a sensação... Porque, cara, tu podia virar de costas, tu podia bater com a perna de lado, a perna... Você nunca ganhava ponto nenhum mesmo. Mas Evandro, não sei se você lembra, cara, que tinha aquele programa na Globo que passava dicas. Ele dava dica pro California Games? Eu não lembro dica desse jogo. Eu tinha uma dica que eu fazia sempre, que era você colocar o surfista. Tipo, nas linhas! No tubo da onda, praticamente, né? Uhum. Aí você ficava, ia embora. O jogo virava o jogo mais chato do mundo, tá ligado? Porque você fica parado e. Mas você fazer uma pontuação da porra. Esse é o do patins ali que mandaram. Né? Eu joguei ele no Master System, cara. Então, essa que mandaram deve ser Mega Drive, porque tá melhor essa imagem. Sim, e tinha no Super Nintendo também, não tinha? Tinha. Tem o 2, e tem. Não, eu joguei no Nintendinho, eu acho que foi no Nintendinho. É. E tem muita variação de gráfico, então eu não sei qual que é qual, sabe? E até agora mandaram salvo do Mega. Os bonitos é Mega e Super Nintendo. Os cagados é Nintendinho e. Esse que eu mandei com certeza é do Master, cara. Mas você sabe que o gráfico do skate, da peteca do Master não era tão ruim, cara, na verdade. Uhum. Eu tô olhando aqui, cara. Digitar só California Games, tu vai ver que a maioria das imagens aqui que eu tô vendo é do Master System, né? Uhum. Cara, o skate era dificílimo, era aquele esquema mesmo. É, tu, da primeira subida que tu dava, tu já caía. Eu já caía, eu já tava falando, falando até a alma, né? É. Não, era treta, cara, mas aí depois pegava o esquema pra subir até lá em cima, na puta que pariu, cara, com o skate. Aí o do. Porra, tinha o Atari também, velho. Nossa. Caralho. Quer dizer, eu não sei se. Ah, não. Esse pai era fake, eu não consegui abrir a imagem, então foda-se. É muito bom isso, cara. Eu tô vendo tantas variações de gráfico da peteca, do balãozinho aqui na bolinha, cara. Eu não sei mais. Versões, cara. Eu não sei mais. A versão que eu jogava era que era um negãozinho, tá ligado? É, eu acho que eu também que jogava. Eu jogava já a versão preconceituosa, eu acho que era um cara branco. É, tu jogava cara branco, né? Tu era racista, cara. Versão coxinha, né? Jogava essa versão aqui que parece que é o Mike Kawasaki. Sei lá quem é Mike Kawasaki. Ele, aparentemente ele tem uma... Como é que chama esse negócio? Um cavanhaque maneiro, ó, cara. Exato. Uhum. Então, talvez seja uma sombra, tá ligado? Ou talvez é... É câncer de pele, a gente não tem certeza, tá ligado? O cavanhaque dele é igual o Jet do Cowboy Bob. Cara, a guria de patinho vinha cair, ela dava um tremelique no chão, né, cara? Parecia que ela tava tendo uma... convulsão, cara. Era difícil que ela pôde os patins, cara. Velho. Uma convulsão, não, ela tava atingindo o orgasmo, né? A gente não tem muita certeza. Difícil era você fazer a porra das manobras na prancha de surf, cara. Mano, você subia de boa, na hora de descer você se fudia. É, então. O jogo era muito treta, mano. Cara, não era isso que passava, quando o cara caía, passava um tubarão, era a lenda urbana de... Sim, sim. Era uma... uhum. Passava assim. É, mas passava barbatana, né? Ele não pegava, só... passava, sim. Então eu fiquei pensando se existia mesmo, se era só a lenda urbana da cabeça. Que você nunca chegou, né, até ver o tubarão. Nunca cheguei nessa parte. Era mó treta, velho. Eu nunca conseguia fazer nenhum, mas eu mesmo assim adorava jogar, tá ligado? Nossa, cara, eu detestava esse jogo. O que eu não gostava era o do Frisbee, cara. Do Frisbee era uma bola. É, esse, cara, que eu nunca... Eu não nem lembro desse, cara. Nunca consegui, cara. Lembra da música dessa porra? É muito chato, velho. Como é que é os do Frisbee? Ah! Vou colocar a imagem aqui pra te mostrar. Eu acabei de ver a imagem. Nossa, tem uma agora tá bom. E tal. É, cara, essa barrinha nunca... O bagulho não funcionava de jeito nenhum, cara. Não dá nem pra entender o que é, onde que... Era assim, tu atirava, né? Tem uma fininha lá, né? Tu atirava o disco, o frisbee. E aí tu tinha um outro carinha lá do outro lado que tinha que pegar o negócio. Não dava pra entender, cara, se tu... É, você tinha que regular ali a velocidade e o ângulo do frisbee. Isso. Né, pra jogar, assim, o mais longe possível, mas é uma forma que o carinha lá conseguisse pegar. Exatamente. Não adiantava ir muito longe se o cara não pegasse, não pontuava nada. Mas tipo, ninguém conseguia, tá ligado? Eu não conhecia ninguém que conseguiu acertar o cara do outro lado lá, tá ligado? No final do jogo. Acho que nem dava, cara. Esse era o único que ninguém queria chegar pra jogar. Nossa. Quero fazer speedrun isso aí. Fazer uma maratona. Olha esse cara. Maratona California Games, tá ligado? Não, peraí, olha esse cara, cadê? Poxa, aqui. Mandei a capa do jogo aí. Que legal. Eu vi. Bagulho todo errado, com biquíni tochado no cu, tá ligado? Ah, que maneiro, cara. Ah, legal. Que da hora. Pô, legal. Tem que acertar um. Ele tem que acertar um pássaro, tá ligado? Tu podia fazer essa. Ganhava mais ponto, cara. Isso, eu que dava mais ponto era acertar o pássaro. Tava fácil passando, cabeceava a bolinha nele, ganhava. Eu lembro que era uma bosta, eu petecava, girava e eu nunca ganhava ponto, tá ligado? Só isso. Gráficos realistas, né, cara? Você vê que tem muita grama onde ele tá. Tem que fazer as manobras, cara, pra... esse jogo era legal, né? Eu achava legal, eu não conseguia jogar nenhum deles, né? Mas eu achava legal. É, então. Eu não conseguia nunca ganhar direito, mas eu adorava jogar California. Começava a embalar com a bicicleta, batia num tronco, tá ligado? E tipo, eu ia fazendo aqueles negócios, eu lembro até a ordem, que o primeiro era o skate, cara. E cara, eu já no primeiro eu já não conseguia fazer, tá ligado? Mas eu continuava descendo mesmo assim. Eu acho que era o skate, depois era o da peteca. O surf. Puta, velho, eu não lembro, cara. A bicicleta. Só lembro que o primeiro era skate mesmo. E aí o último era o do. O patinho, depois era o último era o do frisbee. Ah, tá. Não lembro nada dessa ordem. Eu só me dava bem no. No do balãozinho, que é o que tu podia ficar. Só em ficar parado ali, só tocando o negócio pra cima, não acontecia mais nada. Todos os outros tinham que ter um pouco de curva, mais alguma coisa. Mas era legal, velho. Era só o que tinha na época, todo tinha que achar legal qualquer coisa. Cara, eu não achava legal. Não, velho, tinha esse. Como é que é? Site bike? É site bike. É site bike mesmo que fala. Eu não lembro do título. Que era treta, cara, e era bem da hora. Era bem legal, cara. Meu Deus, não entendi, né? Era de. De bicicross, cara. Bicicross, né? Não era moto, eu tava achando que era moto, mas não era. Não, é moto, sim, é moto. É? É? Eu lembro que é moto ou era bicicleta? Não, era moto. É moto. Era moto mesmo? Porque uhum. o motor esquentava, cara. Ele tava em... Ah, verdade. Esquentava o teu pedal, cara. Você tinha que ficar controlando os motores pra não dar supercar. Você não podia acelerar muito. Você tinha que controlar pra fazer os pulão lá. Pra subir esse, essa... esse era do Nintendinho, né? Isso. Era. Dava pra fazer pista também, né? Assim, ó, tipo esse aqui. Ah, cara, eu acho que dava, mas eu nunca fiz, velho. Dava, fiz, cara. E era muito legal, eu sei que os meus primos. A gente sempre fazia essa pista, que é um cu. Side bike. É, cara, é um. Caralho! É, tipo, velho, tá fudeu, porque, tipo, como é que você vai passar normalmente? Você não pega nenhuma velocidade, tá ligado? Não, dá pra trocar de pista enquanto tá no ar, cara, porque aí dá tempo de arrepender. Foi esse bike, ele teve versão até pro 64, cara. Uhum. Ah, teve aquelas versões mais pra frente lá, né? Uhum. Deixa eu ver, eu nem lembro do 64, mas eu acho que era. Nossa! Ah, eu lembro sim. O jogo era muito ruim, era visão de trás. Ah, não, é isso. O jogo era bem ruim. Que fudeza. Nossa, que da hora. Essas rodas tão foda, mas que da hora, cara. Nossa, eu digitei aqui, apareceu aqui numa das opções, é Exit Bike Wii. Nossa, tem? Ah, deve ser o giveaway do, né? Não, a imagem que aparece é... Ah, que da hora, cara. Igual ao original, cara. Caralho, que legal. A câmera deve ficar virando e tal, mas porra, que maneiro isso aqui, mano. Que legal, cara. Nossa, da hora pra ficar zoando com a galera e tal. Eu nem sabia. Nossa, que tinha. Nossa, que foda, cara. Nem sabia. Caralho. Que tinha. Nossa, que maneiro mesmo, muito foda. Editorzinho de pista aqui e tal. Pô, legal, cara, legal. Precisava, pô, gente. Nem sabia que existia. Ah, é tudo falso maneiro, que eu tô vendo aqui. É fake. Ah, não, achei um videozinho no YouTube aqui. Não, acho que existiu mesmo, cara. Só teve um vídeo que é fake, que as pessoas todas tiveram print dele. Ou saiu o The Grinch, é, tipo aquele cara que fez o Rayman no Smash Brothers. Não, de repente aqueles. O cara compra pro Wii, aqueles da internet mesmo, tá? Compra aqueles Wii Point, de repente é um jogo tipo assim, tipo um remake, assim, fizeram pra vender nesse. Ah, não, certeza que foi, tipo, pra comemorar a edição de aniversário, alguma coisa do tipo, sei lá. Já pesquisar melhor esse Excitebike. Tô vendo um Excitebike com a porra da foto do Joseph Gordon-Levitt aqui. Que eu não sei. Tá bom. Ah, teve um pra... Como é que é? Nintendo? Ah, é Nintendo VR. VR. É esse da internet mesmo. Então. Vou baixar ele. Tirar a poeira do I. Do Piratex. Tirar a poeira do I e baixar no Piratex. Clever! Oi, então. Quando eu ia para as locadoras da vida, né? Jogar meu STG, Super Nintendo e tal. Jogar contra e gastar dinheiros e rios de dinheiro tentando passar nos primeiros estágios. Eu sempre via na vitrine do PlayStation assim, um monte de jogos, uma porrada de jogos. Sempre da mesma empresa, que era a 989 Studios. Aí, cara, fui dar uma olhada. Eu, mais de 30 jogos, pô. Eles fizeram só de futebol americano, pô. Porra! Caralho! É, sim, que legal. Caralho, como assim? Aí eu fui ver, eles tinham um contrato milionário com as empresas e tal. Que era da EA, tá ligado? Ah, não é da série do John Madden? Depois a EA fechou o estúdio e a própria EA continuou a série. Aí abriu depois o estúdio por DLC, né? Só pra gente se pagar depois pra você ter acesso. Puta, cara, eu não consigo entender. Mas que jogo tinha legal dessa empresa aí? Então, tinha um jogo de bike, que era um estúdio... Eu não lembro da porra do nome do jogo, velho, que merda. Rodei aqui procurando aqui no decorrer do podcast e não achei. Que é um Rod Rash. Não! É um. Alô? Oi? Alô? Morreu. Morreu. Morreu. Tava, ou tá baixo para caralho. Eu cheguei a ouvir bem baixo e daqui a pouco. Porra. Alô? Oi? Alô? Oi? Bati no cabo do microfone. Porra. Mas então, era um street bike assim, que era bem estilizadão assim, no estilo meio hip hop, sabe? E era bem divertido, o gráfico era bem legalzinho pro PlayStation 1 ainda, sabe? Uhum. Agora, eu rodei na internet, terminei a correr do podcast e não achei. Ah, eu já sei qual é, o Crash Bandicoot Racing. Ah, tá. Porra. Eu tentei aqui, velho, não achei. Mas tipo, a lista de jogos é absurdo, pô. Olha só, NFL Extreme, NFL Golden Day, NCAA é de hockey, né? Mas velho, um bagulho que é bizarro, cara. Eu nunca consegui entender direito o futebol americano. Aí quando eu ia ver os jogos, mano, era todo uns bagulho tático, porque você tinha que pausar uma hora, definir pra onde seu time ia, e tem muitos menus, e eu, caralho, eu não consigo entender nada disso. O que está acontecendo? Tá mudando tudo. É, velho, futebol americano. Eu tinha um jogo muito bom do Master, não lembro qual que era, cara, mas era muito bom. Por um jogo de futebol americano também do Master com uma guria, simplesmente porque eu tinha esperança de comer ela, cara. Velho. Não precisa nem falar que foi falha, cara. É. E uma outra coisa que eu achava da hora era que jogo de rock que o Flurry mencionou aí. Que, mano, eu sempre gostava quando rolava pancadaria, mas sim, a pancadaria era sempre bosta, era diferente do que eu esperava. Tá ligado? Dava, por sinal, era um jogo de futebol americano que, como o Segui disse, a gente não entende porra nenhuma das regras, né? Uhum. E por sinal ele tava em japonês. Caralho! Uai, porra, Zuit, você é o mais bosta dos bostas mesmo, velho. Obrigado. De nada. Puta que pariu, velho. Acho que é dessa. Acho que é esse o jogo, velho. ESPN Extreme Games. É esse mesmo. Ah, achei que você ia mandar imagem. Aqui, mandar o vídeo. Eu acho que é esse aqui, aí ele, tipo, deixa a gente no vago. Sorry. É que eu tava vendo se era. Ah não, velho, o gráfico é horrível. Nossa, o que é isso que eu estou vendo correndo, cara? Ah não, velho, o gráfico é tosco demais. Nossa, o cara de skate, mano. Eu mudei logo por 8 minutos, cara. Velho, esse jogo era tão bonito na época que saiu. Da PlayStation, né, cara? Tudo envelheceu mal. Envelheceu muito mal, mano. Era muito foda esse jogo, velho. Nossa, mano. É, padrão do PlayStation não tá ruim, na verdade. Ah, não, eu acho que tá sim, cara. Tá ruim pra caralho, na verdade. A bicicleta tá legal, a bicicleta tá legal. Caralho, o cara tá vendo um skate, é muito feio, velho. Nossa, cara. Nossa. É, não. Cara, por que começa a surgir o obstáculo do brotar do chão, velho? É renderização, cara. O PlayStation não. Caralho, velho. Confiar. Minha lembrança da adolescência agora foi. Nossa, da infância, quer dizer. Posta isso, cara. A minha lembrança de infância, cara, foi destruída, velho. Mano, e tem depois, né, tem aqueles bobsled lá, tá ligado? É. Nossa, bobsled competitivo. Cara, que movimentação escrota, mano. Que bagulho feio. Caralho, cara. Eu tô muito triste agora. Com certeza alguém pagou, sei lá, R$80 por isso na loja e chorou horrores. Cara, chora horrores hoje em dia. Pelo menos eu fui pros 8 minutos. Que porra de obstáculo é esse feito de miojo, velho? Sei, cara, eu achei que era feno. Pô, tem uns carrinhos de lomba aqui, cara. Tipo, então, não tem nem lomba pro negócio descer. O cara tá numa reta. O cara tá numa subida e o carrinho tá indo. E chega uma hora, ô Ivano, que ele dá soco na porra da roda da bike do cara. Eu vi ele dando soco na roda. Tem uma parede que se mexe, cara. Tipo, fecha assim, tipo Indiana Jones pra esmagar o cara. É tipo reality show japonês, tá ligado? Deve ser, tá ligado? Tem subida nessa merda, o carro já tá dita, lá. Eu me diverti muito com esse jogo, velho. Ah, não, sim. Ah, bom. A gente se divertia com qualquer coisa também, né, velho? Tudo que eu falei, qualquer coisa que não tinha. Eu não me diverti com o jogo de futebol americano da mina que eu vi. Mas, velho, é porque você já tinha idade pra não se divertir com o jogo, essa é a diferença. Você tava pensando em se divertir depois. Eu tenho mais de 10 anos, eu tenho mais de 10 anos que eu joguei isso aqui, então, caralho, é triste. É muito triste. maluco, tem subidas, velho, tem altas subidas, mano, e o carrinho tá lá milhão. O skate sobe sem vedar. Skate magnético. Puta, o cara tropeça numa galinha no meio da floresta. Tem uma, a galinha estoura, cara. Que tem um teto de sei lá, de papelão, de plástico, sei lá que merda é essa, mano. Tá muito errado isso, eu vou fechar o jogo. Chega. Tá louco, tá louco, tá louco. Chega, chega de ver. Ah, não, velho. Vocês estão vendo os carros de minha infância se esfarelarem, velho. Puta okay. Que pariu. Caguei. Eu vou lembrar um aqui que eu gostava muito, que era o Hyper Bebop. Que era de... Porra! Vôlei! Porra! Esse eu não jogo não, hein? Caralho! Não jogo, não. Vôlei, mano. Vôlei. Só que... Vôlei, cara. Sim, só que o massa era vôlei de robô, cara. Tu podia escolher se queria o vôlei humano ou vôlei de robô. Que era esse aqui. O quê? Olha aí, olha, se liga no juiz. O bagulho. Caralho. Ah, é do Mega, isso, né? Essa coisa, né? É, eu jogava no Super Nintendo, né? Ah, eu tô ligado. Esse é o cara do Robô Bird Circuit lá, o... Johnny 5. Não, ele é do... ele é o do Sonic Wings, cara, esse robô aí. É verdade, é verdade. Cara, mas esse jogo é igualzinho que tinha pro Mega e um que tinha pros fliperamas também, que era um jogo. Super Vôlei. Exatamente. Hyper V-Ball. E, mano, aqui é o Viper, né? É muito bom esse jogo, cara. Demais, cara. Ele tinha a versão humana, você escolhia quando entrava, né? Você queria liga humano, liga robô. Só que, cara, os robôs tinham poder, velho. Era muito mais vibe. Era muito mais do caralho. Tu não tinha o robô do Sonic Wings como juiz, tá ligado? Que da hora, cara. Era muito massa, velho. Eu adorava esse jogo, cara. Adorava demais. Ele vinha naqueles. Eu tinha naqueles cartuchos de 500 mil jogos em um e eu só jogava ele. E o pior é que ele tem uma animação muito boa, velho, quando eu lembro desse jogo. Ele é muito divertido. O que o Zwest mandou, eu joguei muito, cara. Eu joguei muito mesmo. É o mesmo, acho. Não. O dele, o que ele mandou é o padrão. Normal, se você roubou o Super Voleibol. Não tinha robô nenhum, não. Não. Ah, não, tinha como escolher robô. Então não tinha graça. E os times eram tudo igual. A única coisa que mudava era a cor dos uniformes, tá ligado? Sim. Nossa, era mortal. Cara, olha isso. Parece que o nego tá montado nas costas do outro, velho. Acho que tá, cara. É o hiper bloqueio. Então aparecia tipo 3 jogadores de cada equipe, né? É. Às vezes aparecia, eu acho que no do... Eram 4, na verdade. No do... Desde que eu jogava eram 4. É, 4. Era muito engraçado, cara. E aí tinha, uma vez que eu aluguei um jogo que tinha um de queimada, cara, dodgeball. Nossa, e era muito bom, Space. Cara, e era todo em... só que tava todo em japonês, então eu nunca mais achei pra jogar aquela porra de jogo. Esse aqui ou eu, mano? Deixa eu ver. Você entrou numa vez, jogou e nunca mais sabia onde é que clicava pra não, jogar. Não era esse não, aí, cara. Esse aí parece mais novo. Ele era visto de... era do visto que nem tênis, era visto do alto que nem jogo de tênis, assim. Só que. Mas era bem essas estruturas, tipo, era um. Era meio jogo de rua, assim. Os caras de. Os caras de agir. Cara, esse jogo de queimada é tão errado que ele é da série do cara do River City Hanson, tá ligado? Aquele jogo de luta. Porra, tem um de mecha, sei lá, se é Gundam, sei lá que porra que é essa, dá um ligue, Zoe, você que vai saber, ó. Cara, eu mesmo tô vendo aqui um... Nossa, é um Gundam mesmo, cara. Robôzão. Sei aqui. Lá, cara. Que... Velho! Pera aí, é Super Dodgeball isso aí? É. Beta Dodgeball. É Gundam mesmo. Tem de um monte, tem de anime, tem de um bocado de coisa, velho. Essa série saiu... Usaram a engine dele fazer vários jogos e vários animes diferentes, sabe? Ah, uhum. É feito depois. Não. Tipo, foi a própria empresa que fez mesmo, mas tem de porrada no Japão. Vamos fazer dinheiro com essa porra aqui, que essas merdas Esse aí dá pra assistir no ESPN, eu tô. De 8. De 8. Tá pagando. Não, fez de tudo quanto é coisa. Tá pagando direito autoral até hoje pras empresas. O jogo 97 tá pagando processo de direito autoral até hoje. Por aí, mano, eu não consegui achar. Esse jogo não vem pra cá, cara. Essas maluquices. Nenhum da série do Centro e Universo, aquela, tá ligado, né, Flemmer? Que mistura vários robôs de várias franquias. Sim, caralho, jogaço. Nunca vem pra cá por causa dessas merdas, cara. Tem que pagar de tropa pra 50 mil pessoas. Lá no Japão é bagunça mesmo, o cara lança que se foda. Some no mundo, é tudo igual, ninguém acha. Tá tudo puxado. Tudo igual, ninguém acha. Dilma Lula assassino, mano. O cara trabalha na produção do jogo de óculos, né, cara? Por 3 anos, no final que termina, ele tira o óculos que ele não precisa usar, bota um boné e sai, cara. Já era, acabou. Deixa o bigode jogo crescer. Quem venceu o jogo na época do Mega Drive, do Nintendo, tá ligado? Que, tipo, a maioria dos caras que aparecia nos créditos era tudo pseudônimo, né, cara? Era raro você ver o nome de alguém, cara. Talvez seja este aqui. Mas eu não lembro dos personagens ser tão parecidos assim com os outros, tá ligado? Mas a visão era dessa. A visão era. Nossa, assim. Era meio anime? A visão era assim, vista de cima mesmo. Mas eu não lembro dos personagens ser tão igual assim. Pô, tá até tipo, a única diferença ali é um gordo que tem aqui no meio. O bagulho é meio anime, velho, sei lá. É. Meio Bomberman, né? É, parece mesmo. É, parece Bomberman. É mesmo. Ô, mano, antes da gente mudar, passar pra uns mais novos, sei lá, eu posso só relembrar de um que é incrível, velho, que é o Mega Man Soccer. Porra, cara, Mega Man Soccer, velho. O terceiro era muito bom, velho. Eu não lembro se não tinha... Eu acho que só tinha pro Super Nintendo, Evandro? Eu acho que era pro NES, cara. Eu acho que era pro NES mesmo. Super NES. É, então, eu acho que sim, mas porra, era muito bom, cara. Mega Man, só que eu acho que não era bom, cara. Eu vou te falar a verdade. Era assim, cara. Porque, porra, velho, o time inteiro só tem Mega Man nessa porra, mano. Não, a jogabilidade era... Nossa, olha essa capa, maluco. Pois é, cara. Eu tô olha só, velho. Olha a capa dessa porra. Eu tô olhando essa capa e tá muito sinistro. Mano, tá muito estranho, cara. O Mega Man não tem pescoço. Que velho, o que tá acontecendo? Ele tá com umas pernas torneadas, assim, tipo, tá bem bem malhada as coisas. Ele tá malhadão, né? Cara. Olha o porra é essa, dele. É aquele Mega Man do desenho americano, cara. Mano, que bagulho bizarro. Mas o jogo era bom, cara. Eu não sei, cara. É a ferro e fogo, Mega Man! Olha, eu tô olhando esse time de Mega Man jogando aqui, eu não tô Não, o jogo era super bom, velho. Era super bom mesmo. Tá bom, porra, aparentemente tinha um kart, um jogo de kart do Mega Man também, cara. Caralho, Mega Man Kart, vou ver isso agora. Deve ser uma voz. É uma bosta, cara. Isso faz de tudo, só não faz jogo bom mais, né? Só não dá o cu. Não, isso é certeza que dava. Cara, não, o kart dele é o cachorro dele lá, velho. É, claro. Eu já imagino um. Mega Man, Soccer, 96! Virou! Protomaninho! Olha aí, Mega Man, peste o Mega Man. Que passa pra Mega Man. Porque eu não comprei uma bosta do TV. Mega Man? Mega Man errou, ele é petical. É assim o jogo, cara, foda. Só tinha o Mega Man, essa merda. O de kart foi lançado em homenagem aos 10 anos do Rockman. Oh, só tinha uma homenagem melhor pra fazer, cara. É, lança um jogo de verdade, pô. Porra da Capcom, eu falei. Fudido do caralho. A arte é bonitinha pra caralho. Os sprites são muito bons, cara. O jogo é legal ainda, o jogo é bom. Eu tenho certeza disso. Posto o cu do gariba que joguei. Vou fazer uma jogatina um contra um no Mega Man Soccer. Valendo o cu do gariba. O gariba morreu? Morreu? Quem que ela consente? Vai! Porra, eu tava desligado aqui. A minha mãe entrou no quarto, eu desliguei o microfone e não vi. Seus filha da puta. Não, você não pôde falar, porque ouvir e viu, você pôde. eu tô ouvindo. Eu tava falando aqui, xingando vocês, vocês não ouviram. Eita, eu tô rouco agora. Quer falar mais alguma coisa, Garibo? Não. Meu último joguinho é um joguinho que eu não lembro o nome, mas foi muito especial. Porra, na minha vida. Muito bom esse aí, hein, cara. Caralho. Porque teve uma vez que eu fui na casa do meu primo, isso foi em 2008, eu acho, sei lá. E, tipo, ele ganhou um Polystation, e no Polystation tinha vários joguinhos, e um deles era um joguinho de beisebol, e ele salvou a minha noite de virada de ano com o meu primo. Nossa. Cara! Isso. O que? Agora tu vai sair daqui fazer... Não, cara. Que pariu, velho. Não. Edita isso aí. É, tem que editar, velho. Eu já coloquei um PS no meu TXT aqui. Desculpa aí, velho. Quem mais quer continuar aí? Antes de avançar um pouco no tempo, cara, só o cadê? Na real, a gente tem que avançar um pouco no podcast, porque já tem não, quase. É, já tá quase na hora de acabar já. Vamos embora então aqui no Punch Out, cara. Punch Out. Nossa, mano. Muito que eu conheço. Esse é muito bom, esse é muito bom. Cara. É um estereótipo ali, muito ofensivo, né, cara? Caralho, velho, tem um Japa com... Tem um Mike Tyson, cara. Piston Honda? E essa... Cara, eu só lembro do Super Nintendo, porque, tipo, a fita veio junto com a do Mario no videogame, tá ligado? Aham. Uhum. Você... Aí que é o problema, o do Super Nintendo, ele era já politicamente correto, tá ligado? Ah, tá. Era mais... eu lembro que era. Mas o jogo era muito bom. O jogo era incrível. Sim, o jogo era muito bom, cara. Muito bom. Mas... Punch Out, ele parece que foi desenhado pela galera da Mad, tá ligado? É muito errado. Cara. Ele teve versão pro Wii também, cara. Eu acho que foi bem legal. E foi bom, sim. Eu joguei no Wii do Spike. Aham. Uhum. Mas, cara, tinha uns personagens que eram muito massa, tipo, isso aqui era briga de... Briga de rua, tá ligado? Porque eram... Os personagens eram qualquer coisa, tá ligado? Tipo, o cara que tá, pra mim, tá lutando contra um mendigo aqui. olha esse aqui, ó. King Hippo, cara. Olha esse aqui, cara. Tipo, então, o cara é o Brutus. Quem é que deixou esse cara, se inscrever, tá ligado? Esse gordão é clássico, cara. Ele é o inimigo clássico. Ah, tá. Sim, o jogo é muito bom, é fantástico esse jogo ainda, cara. Cara, Punch Out, eu lembro do I Wanna Be The Guy, que o último chefão é o Mike Tyson, sim, cara, do I Wanna Be The Guy. Enorme, cara. Né? Sim, gigantão. Cara, e o Mike Tyson é impossível de vencer, cara, nos dois jogos, eu acho. É. Cara, ele é absolutamente impossível, cara. Só no vendo, I Wanna Be The Guy é impossível chegar nele, né? Com, sei lá, com um cheat, cara. Agora. Nem sabia que o I Wanna Be The Guy tinha mais de uma fase. Aparentemente tem até gente que faz speedrun dele, cara. Faz, cara. É assustador, cara. O bagulho é louco. O cara morre uma vez, cara. Mas, porra, eu conheço o Mike Tyson, não encrencou, tá ligado? Os caras fizeram lá no... Ah, na verdade ele não encrencou, né, no Street Fighter também, né? Ele foi enfiado por ele, né, cara? Aham. Uhum. No Street Fighter lá, os caras trocaram o nome, né? No Street Fighter... É, no Street Fighter eles trocaram. Exato. Por... É, exatamente, por ser politicamente correto, tá ligado? Não deu merda nenhuma, assim. Uhum. Não por... Não sei, por baixo dos panos, mas... Aham. Uhum. Aparentemente não deu merda nenhuma. Sim. Esse sujeito careca, o segundo sujeito careca, aquele que tá bebendo a garrafa lá. No Japão ele é o Igor, como é que é? Vodaisky, uma coisa assim, cara. É um cara bêbado, né? Uhum. Eles mudaram pra soda, pra, tipo, não ser um cara bebendo vodka. Ser um Ruel russo, né, cara? Bêbado, velho. Era muito engraçado. Cara, aquele ali é o Owen Wilson mesmo? É o Glass Joe, cara. Mas era pra ser ele mesmo? Não. Tá. Nossa, achei que fosse o Adam Sandler. Não, o Adam Sandler tá igual também, né, cara? Tá, cara. É, tá tão igual que é difícil achar que não são eles, tá ligado? Verdade, cara. Mano, o Cidadão Sandler tá muito igual, cara. Tá muito... Ah, a expressão do Owe Wilson também tá muito bom, cara. Ele dança Flamengo, esse cara. Os inimigos eram muito genéricos, né, cara? Era um estereótipo muito ofensivo. Era muito ofensivo mesmo. O indiano é um cara que tem um tigre, claro, porque ele é da Índia. Então é, um tigre. É, né, realmente no Super Nintendo já não era tão absurdo, tinha uns estereótipos e tal. Ah, não, mas eu joguei mais o Super Nintendo, eu joguei muito pouco. O outro era o quê? Do Nintendinho, né? Entendi. Eu joguei bem pouco. Achei uma imagem com todos eles, com todos os que apareciam, né? Os lutadores que apareciam do Nintendinho. Ah, pode crer. Tem o Mario, que era o juiz, né? Mario era o juiz. É. Foi a primeira vez que o Mario apareceu assim, fora do jogo do Mario. Não. Teve um jogo que entendi que ele era o juiz de um bagulho de tênis. É, o de tênis a gente tinha comentado, comentou, né? O de tênis era ele e tal. Mano, o Mike Tyson é muito Mike Tyson, cara. Não tem nem como não falar que não é, né, velho? Até os dentes separados. Exato. Cara, o russo, obviamente ele é russo porque tem uma garrafa do lado dele. É. Ele é até anêmico de tanto beber lá. Ele é mais claro. Rosa, né, cara? É, ele é mais russo que os outros, cara. Cara, agora que eu vi que o Piston Honda, o japonês, ele tem uma página dele, só dele, na Wikipedia. Vamos seguindo aqui então, pra não atrasar muito. Quem quer soltar mais algum aí? Posso cantar muito. Ah, adianta aí. Cara, eu tenho. Cara, o esportes, cara. O esportes? Ah, o esportes fodaço, velho. Desses jogos mais novos, acho que são um dos mais legais, cara. Pô, esse, os do Xbox eu acho legal também, tá ligado? Xbox cara. Eu joguei muito pouco, velho. Então, mas eu acho. Dessas novas geração, assim, desses últimos anos, eu acho que são os mais legais de esporte, assim, então, que tá saindo. Pô, o tênis dele, cara. O tênis, tipo, é engraçado. Cara, é só ficar sacudindo os braços, tá ligado? Que muito. Sim, mas a vibe é ficar mexendo no esquema. A vibe é tu achar que tá realmente batendo naquele jeito. É. Não, sim, mas só vai dar. É o arco e flecha é bom pra caralho, velho. Ah, isso no eSports Resort, né? O Resort, sim. É muito bom. É muito bom mesmo. Cara, o Golf também era muito gostoso de jogar, velho. Só no videogame, porque na vida real. Ah, não, no videogame, cara. É difícil, tem que ter uns milhõezinhos aí pra você conseguir. Agora imagina a parada, a minha mãe que me viu jogando Master System a vida inteira, tá ligado? Porque eu sempre tive o gosto de ligar o Master System, tirar a poeira do bichinho, né? Jogar uns joguinhos. Aí eu, mãe, vem isso aqui. Liguei um Wii na frente da mulher. Menino, a cara da véia. Virou, né? Cadê os fios, meu filho? Cadê os fios? Tem fio, não? Meu porra, não tem fio? Tá drogado, Gris? Não, cara, eu lembro que quando a minha ex saiu de férias também, ela falou, não, leva o videogame pra tua casa e tal, mostra pros seus pais. E foi, né? Que porra é esta? Tá mudando. Eu mexo aqui e aparece lá. Cara, né? Foi uma porra dessa, fica essa porra, né? É. Eu estou rebatendo. Está vibrando o controle, a bola acertou minha mão. O do eSports Resort tem o tênis de. O ping-pong é muito bom, cara. É meio. Sim, bem legal de jogar. Mas eu não lembro qual os que tem no eSports Resort, eu não lembro agora. Eu sei que tinha frisbee também. Tem frisbee, tem porrada, na verdade. São bons. O de bicicleta cansa pra caralho aquela porra, velho. Cansa muito, velho. Mano, o box do Wii Sports é da hora, da hora. No do Xbox, cara, tem um que é de. Eu não lembro qual deles, sei lá, qual das mil versões. Que tem de futebol americano. E tipo, é super de boa. Ou você tá correndo. E você tem que correr infinito no lugar e cansa pra caralho, pegar a bola e dar um drible nos caras e fazer touchdown. Ou você tá defendendo, é super simples, mas mano, cansa infinito essa merda, cara, você tá louco. Eu vou falar uma aqui que é do Sports Resort, tem o de canoagem, tá ligado? Tem que ficar tocando Um lado pro outro. E eu tava jogando com meu primo, e aí a gente tava jogando e, porra, a gente tava, sei lá, velho, há uns 5 minutos, assim, não terminava nunca aquela porra, tá ligado? E ficava um disputando, aí eu passava, daqui a pouco ele passava. Mano, quando eu me toquei, a gente tava no treino ainda, tá ligado? Tinha que apertar o botão pra dar start. Caralho. Eles, cara, vamos jogar mais essa porra. Chega, cara. Mas o mais legal do Sport Resort era o de espada, cara. Porque tu é, jogava... É verdade, bota porque tu, pé, velho. Porque tu usa porque é aquela do Motion Plus, que dá o mais... Deixa o controle mais precisão. Porra, velho, o negócio imita qualquer movimento que tu faz, cara. Então eu ficava dando altas firulas com a porra da espada, assim, tá ligado? Eu também, pô, muito foda isso. Era muito bom, cara, muito legal. Esportes é foda. Ah, achei. Boliche, cara. Fazer partida de boliche apostando dose, cara. É. Obra. Porra, achei que você tava apostando o cu, tá ligado? Não, tá bom. Apostando dobra? Os nega hardcore mesmo, velho. Não pra tanto, cara. Sei. Um outro cara que eu jogava pra caralho, eu acho que a gente já citou em algum outro podcast, foi o Snowboard, né, cara, do 64. Sim. Birth, 1080, né? 1080, porra, que jogo. 1080. Caralho. Eu jogava muito Snowboard Kids, que é bem ruim. Que é bem ruim. Esse é o jogo que o Vini falou que ele achava ruim, porque o Snowboard acabava a pista, né? Acabava a pista. Nossa, é sério? Faz tão pouco tempo assim que a gente falou dele, porque eu lembro dessa conversa aí. Foi de 64, eu acho. Caralho, faz muito tempo já. Eu acho que foi um jogo de 64. Cara. Eu lembro aí, que. É, então eu tô. Sei lá. Porra, WCW vs NWA pra mim, o melhor jogo de luta livre. Mano, era esse jogo que saía, tipo, de mil corações enquanto você batia no cara ou não? Não, esse era o que tu ia lá na plateia, pegava uma cadeira e voltava pra dar uma maciada no maluco. Mas esse é o de Nintendo 64. Esse é do 64, era o de luta livre, tu podia jogar com quatro cabeças dando porrada no menino, cara. Então, tinha um que eu jogava que eu lembro também, que tipo, você ia batendo e ia saindo o coração do cara, tá ligado? Era... Ah, esse é o do Super Nintendo, cara! Não. Era 64 PlayStation. É, eu não lembro, sim. E não era Mortal Kombat, era melhor. Toma seu cu. Tipo, você ia batendo, tipo, ia saindo vários negócios, vários, tipo, coração, saía osso, um monte de osso enquanto você dava porrada nos caras. Eu vou tentar achar aqui. Cara, eu gostava do Factor Dave no Masters, cara. Ele tinha o Hit o Hagar. Ah, cara. Tô ligado. Que é realismo zero, né, cara? Mas, ah, como... sim. Nossa, mas que gráfico bonito, cara. Super Nintendo isso, né? Super Nintendo. Bonito. Pra caralho. Uhum. Como é que é o nome? Factor Dave no Masters. Pô, tinha o Hagar, cara. Só isso já vai... Ah, do caralho. Então, galera, quem mais... Ah, só mais uma. Cara, o Veaco talvez lembre. Isso aqui, a gente ficava procurando no fliperama da vida, cara, esse joguinho aqui. Pocket Gal 2. Esse era de sinuca? Isso. Isso me lembrou do jogo que eu joguei demais. Jogo de sinuca que você vence as partidas e vai aparecendo os desenhos meio pelado. Cara, sim, eu jogava isso uma vez na praia, cara. Quando eu fui com o Beto Carreiro, no hotel tinha uma sala de jogos e tinha Side Pocket. Side Pocket, cara. Só que o Side Pocket tinha Side esse Pocket de tirando a roupa das bonecas. Depois, tipo, aí eu fui jogar Side Pocket no Super Nintendo, não tinha isso. Eu disse, pô, que falcatrua, cara. Beto Carreiro, piu! Ainda bem que o Zuich lembrou, cara, que Side Pocket foi, acho, o jogo de esporte que eu mais joguei na minha vida, velho. Eu tomava uns pau desgramado do meu pai quando a gente apostava, velho. Eu mandei... A trilha sonora de Side Pocket foi o que me jogou no jazz, velho. Eu mandei a imagem aí, cara, eu acho que era esse jogo, velho. Nossa. Desafio, velho. Que era o de WWE lá que eu falava que o cara batia e saía coração, essas coisas. Essa vibe aí, ó. Nossa, velho, tem um nego cagado ali, tudo verde. Ah, isso aqui é Wrestling Mania, cara. No Super Nintendo tinha um jogo assim também, tá? Achei. Não é o Flammer, porra, olha a imagem. Tem no Super Nintendo, cara. Sim. Então você não disse nada. Olha aí, olha o que eu mandei. Tá saindo uns pedaços de sei lá, que é esse coração, sei lá que merda que é. Isso não tinha no do Super Nintendo, cara, mas era a mesma vibe, cara. Ah, pra mim o cara tá menstruando, branco parece e vermelho. Parece uma lanterna traseira do carro. Olha como é que era, olha como é que era do Super Nintendo, cara. Só te liga, velho. Olha só. Nossa, velho. Esse jogo era demais, cara. Era muito bom. Porra, do Super Nintendo era melhor que do PlayStation. Exato, cara. É isso que eu tô dizendo, cara. Porra, tá cagada essa merda aí, velho. Pô, do Super Nintendo é mais legal. Olha aqui, cara. Peguei um. Esse era o Wrestlemania, cara. Porra, eu jogava demais esse jogo. Era WWF. Esse é do... que é WWF? É Wrestlemania mesmo? Eu não sei, eu não manjo nada desses bagulho aí. Tinha mano. As fotinhas, cara. Tinha um palhaço, esse aqui. World of Federation. Esse jogo era demais, cara. Se chama Michael. Heather Raymond vs. Razor Raymond. Dois. Puta, eu não manjo nada, cara. Dois. Só sei que vem a plateia formada por, sei lá, três pessoas. Três pessoas multiplicadas já. Ah, essa meninazinha aqui, pelada do jogo lá. Esse é jogo de sinuca lá, não é? É jogo de sinuca, cara. Ah, tá, pode crer. O moleque ficava se matando pra gente. Eu já joguei isso aí já. Tinha em fliperama, não tinha os Wii? Ah, é porque eu já joguei em fliperama, tenho quase certeza. Pois é, a versão que eu jogava do. Desse, era side pocket mesmo, cara. Era side pocket mesmo. Não, side pocket era outro. Não, era o side pocket mesmo, só que. Esse é o side pocket girl. Só que entre cada coisa aparecia. Só que era diferente dessa que o Zwei mandou aqui, porque. Não, mas aparecia umas mulheres vestidas, não aparecia pelada. Não, aparecia uma mina só. Você ia ganhando, cara. Era assim, aparecia uma mina, aí tu ganhava dela, aparecia ela de pelada. Aí depois, na próxima, vinha outra mina e tal. Era assim. Agora não tô lembrado mais. É, esse aqui das meninas japonesas é a versão de arcade. Uhum. É, eu joguei no fliperama que tinha nesse hotel que eu fui, né? Também não... Vou lembrar disso. Puta, cara, eu odeio sinuca, na moral. Pô, nossa, cara, eu também, cara. Eu mais jogar, velho. Sinuca é muito massa, cara. Eu odeio. Eu já não consigo mais jogar For Real mais, tá ligado? Tô velho, já não tenho mais as manhas. Porra, mas agora é velho não, mesmo, cara, tem que manjar, é, cara. Sinuca, tá louco, cara. Quanto mais velho, melhor. Tá cara. Louco, cara. Cara, tô no boteco agora. Cara, Tony Hanks, né, cara? Se, é, Tony se Hanks. Quadra também, né, cara? Tony Hanks. Quadra, mano. Tony Hanks 1, 2, cara, joguei infinito essa merda. Eu não aguento mais nem ver hoje em dia. E, velho, Tony Hawks envelheceu mal, hein? Maluco. Eu nunca mais joguei de novo. Ah, caralho, depois não, você vê um jogo. Uma vez. É, depois você vê um jogo um pouco mais. Algum jogo mais novo de skate, algum, tipo, os próprios skates, tipo, do Xbox, e acho que tem Play 3 também e tal. Tipo, pois Skate é, 3, cara. Mano. Que, velho, o jogo é incrível, mano. O sistema de manobra é muito inteligente, porque ele só usa os analógicos pra você fazer as manobras, você não usa mais os botões. Uhum. A última coisa que eu joguei de skate foi Tony Hawk's, tá ligado? Então pra mim não vai fazer diferença se eu jogar de novo, tá ligado? Tony Hawk's Underground, velho. Tony Hawk's Underground 2 era bem legal. Uhum. Envelheceu bem, mas os do Play 1, nossa, tá terrível, cara. Galera, quem tem mais os últimos aí pra gente finalizar? Pra eu tenho mais um, cara, pelo menos só. Deixa eu falar, hein? Que é o. Tá ligado aquele jogo de motinha lá que você tem que ficar empinando pra frente e pra trás pra você conseguir passar as rampas, né? Canvas Rider? Oi? Canvas Rider? Canvas Rider não. Não, chama Trials. É aquele, uns jogos padrões, assim, tipo, peraí, deixa eu pegar um. Uhum. Tipo jogo em flash padrão. Exato, jogo em flash padrão. E tem um desses que é muito bom pro Xbox, tá ligado? Que chama Trials mesmo, tem Trials Fusion, sei lá os nomes. Tipo. Flammer. Aproxima a boca do microfone. Flammer, cara. Porra, Flammer, para de dar tapa nessa porra aí. Ah, essa esse é joguinho, cara, é muito legal. Não, da Ubisoft isso aí, né? Trials Unlimited, não. Trials. Não é Ubisoft, não. Não, isso aí eu jogava em flash, tá ligado? Não, não. Ah, não, da imagem, tá. Tô falando assim, esse é esse estilo da imagem, tá ligado? Eu não lembro se é da Ubisoft ou não. É muito legal isso. É, da Ubisoft, acabei de pegar uma imagem. Mas eu jogo isso em flash direto, tá ligado? É, então, olha como é que tá hoje em dia. É. Tipo, é a mesma vibe, as pistas malucas ficam mudando a cor. Eu acho o modo foda, velho, é muito divertido. A câmera fica mudando, eu comprei dois aqui no Xbox, eu vivia jogando isso. Acho que vocês até lembram quando eu falava que eu ficava jogando aqui no Skype. É Trials, nosso? Trials, é. Caralho. Tem o Trials Unlimited. Esse é o Fusion. Tem o Unlimited antes ainda, que é. Ele tá mais baratinho. Tem pra computador. É bem legal. É, não, é, não aguenta, infelizmente. Não, aguenta. Acho que aguenta sim, aguenta sim. Não, cara, olha isso. Aguenta, pô, ela é vinho. Não, pô, paré, ele é bonito assim e tal, mas ele não é. Não pesa tanto, não. Aí nos joguinhos Flash lá, cara, joga, tem 500 mil versões, sei. Tipo, eu tinha. Eu joguei muito. É que são três, eu acho. O Trials Fusion, Trials Evolution e Trials. Sei lá qual que é. Tem um HD. Não, tem um monte, na real. E, porra, todos são muito bons mesmo. Vale a pena quem puder jogar. Não sei se tem algum pra PC. Se tiver, tipo, baixa e joga, que é muito da hora, cara. Muito bem. Eu tava jogando um assim no celular, cara, mas também era um pouco mais evoluído, assim. Cara, não era. O gráfico não era que nem aceito mandou, né? Que isso aí tava só fudido. Mas tava, né? Eu joguei um celular há pouco tempo também, que era bem legal, né? Essa mesma parte. Ou, tem sim, tem pra PC, cara. O Fusion e o 2 saiu pra Windows. É, tem sim, então, pô. Joga que vale a pena. Tipo, ele não é muito pesado nem nada e. É do caralho mesmo. O Legends também é pra computador. Eu tô vendo o Fusion do gameplay, que jogo bonito, cara. Sim, é assim, é muito, muito foda mesmo. Ah. Alguém lembra o nome daquele jogo que tinha. Que tipo, tinha arremesso de tora, tinha pra você ficar girando. Aquele, tipo, parecia sei lá, um esporte de lenhador, tá ligado? O esportes Lumberjack Edition. Lumbersexual Edition. É. Não manjo. Galera, pra gente finalizar aí, tem mais alguma pauta aí? Eu separei aqui só o Mario Kart também, porque Mario Kart é a corrida que vale. Corrida já falamos, é um podcast. Já falamos, né? É, se puder. Vocês, tem mais alguma aí? Terminou? Não lembro. Tô tentando lembrar isso aí, mas não vou lembrar, não. Gariba, tá vivo? Tô vivo e não lembro de nenhum também, não. Plumber? Ah, eu ia falar do Trials também, mas deixa então. Não, cara, só faltou falar de Nigel Mansell, Top Gear, essas coisas. Top louco. Gear, velho! Corrida de novo, cara. Tá falhando, velho, podcast correr. Mario Kart! Rod Hash. Chega, galera, chega então. Need for Speed Underground 2. Chega que eu tenho que editar essa porra e uma que hora. Que é o melhor esporte de todos, é racha. Já tá grande essa merda aqui, vamos. Vamos terminar isso aí, até semana que vem, curta a nossa página. Deixa eu fazer um o Gariba feliz aqui na finaleira aqui, que apareceu um comentário agora, eu vou fazer uma leitura de comentário extra oficial aqui. O cofre acabou de comentar, só para não encarnarem tanto pro Garibinha, ou não, descobri só agora que Índia era abreviação de dependente. Puta que pariu, hein, cofre? Mas me acompanhando... Com isso eu encerro o podcast. O Gariba fica feliz porque ele descobriu antes do que eu falei. Cofre, não estou sozinho. Obrigado pela ajuda, amigo. Chega, até semana que vem. Alô. Para de apertar o pato. Calma, tá, pato. Adeus. Deixa eu sair. Alguém tem um link aí do Wikipedia que já pegou de jogo de esporte? Alguém joga? Eu não peguei link nenhum porque eu não achei nenhum link. Eu peguei um link do um estúdio que eu gosto pra caralho de esporte. Mas tipo, ele. EA faz... Games. Não. Quem quiser comprar uma bola, tá barato na Americanas. E aí, galera? Vixe. Nossa, que isso, cara. 50 mil. É a bola da Copa, isso aí, cara. Ela joga sozinha, cara. Ela joga sozinha. Multa. Cara, a bola toda fodida, meu. Porque é a bola que foi usada na Copa, tá ligado? E depois tacaram fogo nela. Pura falta, né? Pura falta. Quem quer começar e soltaram? Ah, não, chama aí, chama o começo, porque senão a música não acaba. Ah, mas eu falei, vamos começar logo essa bagaça. Mas eu tava, a gente tava muito preocupado interrompendo você. Tá bom, então.